Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e tudo isso que o sol toca um dia será seu. Olha aí. Aqui é o Vinícius Hidalgo e Thunder, Thunder, Thunder, Thundercats! Oh! Ai, carai. Aqui é a Grok. E uma vez falaram aquela frase que matar um leão por dia é fácil, difícil mesmo é lidar com as cobras. Mano, essa pessoa não sabe de nada, velho. Vai mudar de ideia depois de ouvir esse cast. Eu pensei que você ia falar assim, as pessoas não conhecem a onça pintada. Também serve. Aqui é a Kelly e só o leão tem dois apresentadores com seu nome, a onça não tem. É o leão, o lobo e qual é o outro? Senhor! E tem o leão próprio Gilberto Barros. Ele é aquele ator também, Heriberto Leão, né? Ou, então, Heriberto Leal. Errou! Era Leal? Eu não sei se é Leão ou Leal. Tem que ser Leal. Tem o Chamate Leão. O Leão tem chá, né? O Leão é foda, velho, porque ele tá muito na mídia, velho. Ó, tem Ricardo Coração de Leão, que foi o rei. Aí tem Thundercats, tem Aslan, que é de Nárnia. Agora você não vê onça por aí, é foda. Sim. É muito injustiça. É muito etnocêntrico, é eurocêntrico, quer dizer. É verdade. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para fazer um crossover, né? Faz tempo que a gente não faz um cross aqui, né, cara? Agora tem o Estranha História, né, que reveza, né? Então, uma vez é Estranha História, outra vez é cross, vai revezando. Hoje a gente tem um crossover muito especial aqui, que é Leão versus Onça Pintada. E antes que as pessoas digam o que já disseram, pô, por que não é Leão contra o Tigre? Porque o Tigre é um bosta perto do Leão. E outra coisa que a gente aprendeu durante a pesquisa, tenho certeza que vocês também viram isso, é que a onça pintada, ela é muito mais próxima do leão, biologicamente falando, do que o tigre. Sim. Então... Essa porra de tigre e leão, certeza que é algum documentário do History Channel, do National Geographic, que inventou essa porra. E aí todo mundo fica com isso na cabeça. Exatamente. É, porque, querendo ou não, eles são muito pareia de tamanho e peso, tá ligado? Sim. Aí seria, entre aspas, uma luta mais justa, tá ligado? É, mas nego não mas conhece hoje a onça, vamos, né? Desmistificarmos esse cast. Isso aí. Onça é BR, caralho. Onça é BR. É isso aí, mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos... Aê, galera! Tá começando mais uma leitura de e-mails e recadinhos, só que não, eu já tô aqui mais pra dar uma explicação pra vocês, dizer que o Febrino ele foi atrás daquela escotilha que ele tinha falado aqui em leituras de e-mails passadas e ele ainda não voltou. A gente não teve notícias dele, a gente não sabe ainda o que aconteceu. Mas eu acho que não seria justo com vocês deixar vocês sem programa e eu acho que não seria algo que ele gostaria, né? Então, a gente resolveu postar o programa e semana que vem a gente vai ler os e-mails acumulados do cast de dinossauros e do cast de Leão versus Onça. Que é isso que sai agora. Provavelmente aí esperamos que o Febrini de volta na semana que vem. Então, galera, muito obrigada. E bom programa pra vocês. Aproveitem o cast que tá bem bacana, tá bem legal. Até semana que vem. Vou dar uma intro assim, pra você que não sabe o que é uma onça. Te contar o que é uma onça. Não, pior que não sabe mesmo, porque a gente mesmo achava que sabia e você vai pesquisar, você descobre uns bagulho que você fala, que porra é essa? Onde eu tô vivendo? Pode Bom, a onça ela é um felino, né? É um mamífero carnívoro aí da família dos felinos. E ela é conhecida por vários nomes, né? A onça que a gente vai falar aqui é a onça pintada. Não é a onça, porque tem a onça parda, né? Sim. São muito próximas, assim, mas a gente vai falar da onça pintada, ou jaguar, ou onça preta, que no caso só muda o pelo mesmo, né, que é da melanina. Aquela e tal. Aquela coisa da melanina. Sim. E aí ela é um animal que se encontra, ela é aqui das Américas, assim, se encontra principalmente na região de mata tropical e tal, e ela vai até o sul dos Estados Unidos, assim, e um pedaço da Argentina. Só que, como ela tá ameaçada de extinção, então nos Estados Unidos ela praticamente já não existe, assim. Sim, tipo, é raríssimo o nego encontrar lá no sul, e olha lá, né? É muito raro na região dos Estados Unidos, ela já tá extinta, tipo, desde o século XX, assim, eu vi uns lugares aqui. Sim. Mas aqui no Brasil, é onde ela acabou se concentrando, ela conseguiu ficar mais, até por causa da questão, da questão cultural, ambiental, assim, que por causa de desmatamento, muita coisa assim, a onça foi perdendo território, né? Uhum, sim. E como a gente vai acabar falando aqui no cast também, tem muita questão cultural, muita tribo indígena caça onça, porque é um ritual de mostrar bravura e de fazer um guerreiro e tal. Então, enfim. Só que tem um ponto aí que é muito interessante pensar. Essa parada dos índios é quase insignificante. O que o que ferra é a sociedade moderna. E você vê como a natureza é muito doida, né, cara? A onça, ela acabou perdendo muito espaço por conta dessa parada da agropecuária, né? Aquele negócio. Desmatamento. Exatamente, porque você precisa... A agropecuária leva ao desmatamento. Exato, né? Você precisa desmatar para poder fazer aqueles campos, aqueles pastos e tal. Né? Aí você vê como a natureza é doida, né? A onça se ferrou por conta desse tipo de coisa, para nego criar gado, a porra toda. E hoje, muitos estudos apontam que a refeição que ela mais gosta são os gados. É o gado. Ela vai lá e come a porra do gado. Pureza. Uau. Que merda, foda, né? Mas é, mano, essa parada do índio realmente, porque se você for pensar assim, os índios ficaram com as onças aqui muitos anos. Aí chega nego pra desmatar e tal, e ela começa a ficar ameaçada de extinção. Então, tipo assim, não foram os índios. Mas é só uma questão cultural mesmo que eu citei aí, pra que a gente vai falar no cast e tal. E ela, a onça, ela é muito parecida com o leopardo também. Às vezes as pessoas confundem, mas enfim, ela é um animal, mano, foda. Ela sua característica, assim, de caça e tal, é que ela tem uma mordida muito poderosa, mano. Muito, muito poderosa. E diferente do... Até o leão, por exemplo, vou citar. E de todos os outros felinos, a característica normalmente é assim. Ou eles pegam no pescoço ou no focinho pra asfixiar a presa. E a onça é tão foda que ela, mano, é dentada no crânio, velho. Sim, e ela é muito fura zica. Crânio. Nossa, que filho da puta, esse meteorataque foi foda. É do caralho. A mordida dela é tão foda que ela é capaz de perfurar o casco de tartaruga com a boca, velho. Não, a porra do jacaré. Ela monta em cima e morde e destrói a espinha do bicho, velho. A coluna. Não, o crânio do boi, você imagina, vocês já viram aquelas carcaças de boi? Vocês já viram um crânio de boi? E ela chega, tal, na cabeça, ela vai direto na cabeça, velho. Com um canino de 23 centímetros, meu velho. Cara, é quase uma régua, né? É maior que um palmo, cara. Você abre mas do tamanho do meu antebraço, velho. O bagulho é muito grande. Tem lá pros 2 centímetros, tá ligado? É uma selle, né? É uma selle o canino dela. É uma selle de cada lado, assim. Tá louco, meu! Nossa, imagina um bagulho desse. Uma furadeira entrando na sua cervical. Cê é louco. Nossa. Vocês chegaram a ver na pesquisa ela matando o cavalo? Nossa, não vi não. Cara, ela mata o cavalo de um jeito... Tipo, é quase a onça, como um todo, ela é quase inacreditável, né? Ela faz uns negócios assim que não dá pra entender. Cara, ela mata o cavalo pulando em cima do cavalo como se fosse montar, né? Igual um ser humano assim. E ela mata com a pata. Ela dá patada no pescoço pra quebrar o pescoço. E quando ela não consegue só dando patada, ela puxa a cabeça dele pra trás com as duas patas pra virar a cabeça do cavalo e ela mata o cavalo quebrando o pescoço. Meu Deus! Não é um bicho doido assim, tipo, caraca. Parece gente. Não, aquele... É foda porque ela é muito inteligente. E como ela é um animal... Eles falam assim, normalmente, que a onça é um animal noturno, mas ela é mais do crepúsculo. E dependendo do local e da necessidade, ela pode agir de dia, assim. Ela tem o hábito Meio misto, assim. Por isso que os índios faziam ritual, cara. A bicha pega, mata um cavalo quebrando o pescoço, cara. Esse negócio é de Satanás. Ela é possível, foda, cara. Ela é uma máquina de matar perfeita da natureza, tá ligado? É. Ela não tem pra ninguém. E é foda, ela tem que ser inteligente assim, porque ela caça sozinha, né, mano? Sim. Então ela tem que fazer emboscada, ela tem que analisar, porque a onça, na merda ali, se ela partiu pra cima da presa dela e da bosta, é ela por ela, não vai ter ninguém pra ajudar. Sim. Então ela tem que ser muito. Ela tem que ser muito ágil e muito certeira no. Uhum. No ataque dela, né, velho? Isso que é foda. Até, por que eu acho, caralho, age sozinho. Um bicho que age sozinho pra mim, velho, ele é, tipo, muito mais foda. Sim, e até pela região que ela fica, né? Até falei em off aqui com a Grok, a gente não discutiu em off pra não queimar a pauta, que a região que ela vive é muito hardcore, né, mano? É aquela para, porra, é muito mais foda você sobreviver dentro de uma floresta do que você sobreviver numa savana, né? E ela também. Ela tem. Vocês acham quanto é? Daqui a pouco, então a gente discute isso. Hashtag treta! Tem que esconder. Na floresta. Daqui a pouco a gente discute isso quando for votar, então. É. Mas aí, só pra complementar o que eu ia falar, ela inicialmente não tinha um cardápio tão grande quanto ela tem agora. Hoje em dia a onça come praticamente de tudo, tá ligado? Mas ela. Que tiver. É, ela teve que fazer isso por conta do lugar onde ela vive. Porque, tipo, mano, você não acha uma manada de zebras na floresta, tá ligado? Lá no, na savana você pode encontrar. Aqui não, ela tem que pegar aquele negocinho, sabe? É um bicho aqui, é um bicho ali, é um bicho numa toca específica. É no máximo um grupo de animais, um grupo de macacos, né? Então ela teve que ampliar o cardápio dela pra conseguir sobreviver, né, mano? Senão ela tava fodida, né? Ao contrário do leão, que a gente ia falar daqui a pouco, o leão ele precisa de no mínimo 5 quilos de carne pra sobreviver. Existem relatos de que uma onça passou 2 dias parada em frente a uma toca esperando a porra do bicho sair. Ela é um véio. Gato extremamente hardcore, ela tem uma paciência que, mano, não dá pra entender. Você ficar 2 dias parado olhando a porra do buraco. É foda. A gente vê isso até, mano, no gato doméstico mesmo, assim. Uhum. É, tem um comportamento muito parecido desse bagulho de ser sozinho e de analisar, né? Sim. Acho do caralho essa parada dos felinos que não são sociais, assim, sabe? Tipo, sim, que a gente vai ver do leão e ele é, mano, 100%, mano, social, assim. Uhum. Mas essa que é a parada da onça, né, de ficar sozinha e ser paciente, assim. E uma parada que eu falei em off pro Febrini também, que eu não sei se vai dar pra colocar na edição, mas se não der, mano, só procurar vídeo no YouTube e tal, o esturro da onça, velho. Nossa, é foda. Barulho que ela faz é macabro. É. Tipo, o leão, ele tem aquela coisa, né, do rugido, é imponente, é fodão. Mas o bagulho da onça é um negócio que, sei lá, arrepia a espinha, assim. É uma diferença entre o medo e a intimidação, né? O grito do leão, o rugido do leão, ele dá aquela intimidada, né? Intimida, você fala, eita porra. O da onça não, mano, dá medo. Você fala, que porra é essa? Porque é um barulho, tipo, bizarro, não tem padrão, assim, sabe? É um grito, assim, e do nada ela faz um outro barulho. Mano, é muito estranho. É, não é aquele barulho clássico, rawr, que a gente, né? Isso aí é mais uma pantera, uma coisa assim. A onça é um barulho muito louco, vocês vão ouvir na edição aí. Vem do fundo da garganta lá. Vem das profundezas do inferno. Vem do mármore lá, o mármore gritando. A sua alma. É foda. Eu tava falando pro Febrino, mano, você tá no mato, você já tá no mato, você já tá fudido. Uhum. E aí você tá... aí você tá andando na moral do nada. Tá ligado? Você é louco. Moro. No seu encalço. Que isso, cara. Eu mijo na roupa sem pensar duas vezes. Eu chamo curupira. Eu chamo curupira na hora. É por isso que eu nem vou, meu irmão, pra selva. Vai se fuder. É mesmo, né? O Wilde tá mais perto lá do que a gente. É mesmo. Yeah. falar um pouco do leão aqui antes da gente começar pra valer, né? Nosso querido leão aí, que é o rei da selva, mas não necessariamente mora só na selva, né? O leão mora em muito lugar diferente, inclusive em montanhas, né? A gente tem o clássico Leão da Montanha, né? Das animações lá, lembra? Da Hanna-Barbera e tal. E realmente existe, uhum. Tem toda uma diferenciação. Existem várias espécies de leão e subespécies, né? E o maneiro é que o leão, cara, hoje em dia a gente fala em leão, a gente imagina savana, né, África e tal. Mas o leão, ele já foi um dos animais mais abundantes no planeta Terra inteiro. E um dos mais difundidos. O que, que é isso? O ser humano é um animal super difundido, né? É um animal que tá por todo lugar. Tem ser humano aqui, tem ser humano lá no Japão, tem ser humano lá em Madagascar, na porra toda. O leão era um dos animais que tinham em todos os lugares do mundo. Inclusive, a gente gravou um programa há pouco falando sobre os dinossauros, né? E lá a gente mencionou os leões marsupiais que existiam, né? Na Austrália, muito tempo atrás. E, cara, o leão, ele tinha pra tudo que é canto. E uma das principais coisas que acabou extinguindo algumas espécies, subespécies de leões, foram os seres humanos, né? Fomos nós e tal. É, eu até escrevo lá o Paráxene, né? E aí uma vez, até acho que o Wilde falou, né? Falou, pô, vi você escrevendo leão na Europa, não sei o quê, fiquei perdido e tal, não foi, Wilde? Eu falei, não, porque tinha, realmente, antigamente tinha muito leão na Europa. Só que a galera destruiu, sabe? Tipo, leão, realmente, por toda a África, existia leão antigamente, e assim, leão tem várias subespécies, né, que você vê as fotos, tem muito leão diferente, tipo, tem um leão com uma pelagem mais marrom, areia, tá ligado? Sim. E a juba mais, tipo, aquele amarelo queimado, outro que a juba mais escura e não sei o quê, tipo, eles vão se... essas diferenças de cor e tudo mais, vai mudando na espécie. Só que aí, tipo, acabou. Saiu acabando leão pela África inteira, só ficando em alguns poucos lugares, tá ligado? E você vê também essa parada do leão, você percebe que como ele tá presente em muitas culturas, até pelo que você vê de mito, de quantidade de, sei lá, fábula, de até o negócio do zodíaco. Até arqueologia mesmo, né? Você tem muito vaso, muita coisa. Então, isso mesmo. Tipo, a gente tem muita cultura que cita o leão como símbolo de muita coisa. A gente vê muito na arte. Coragem, né? Coragem, todas essas coisas. Brasão de bandeira, isso. De realeza. Sim, isso, total. Isso mesmo. Isso mesmo, você vê a figura, tanto é que quando a gente foi pesquisar, eu não sei se vocês tiveram isso assim, mas a gente procura onça e tem bastante assim, coisa da biologia, a onça, alguns artigos, e do leão, tem mais material, parece assim, tem mais porque coisa. É um bicho muito mais antigo, né, é um bicho muito mais antigo, tá aí há muito tempo. Leão da Ásia, leão da África. E cada lugar é de um jeito, até, né? Muito... Até registro de geografia, tá ligado? De como é a espécie, onde é que teve, estudo sobre como é o comportamento deles é muito mais detalhado, tá ligado? Exato, é um bicho muito mais antigo, né? Até que a gente falou, a onça deriva do leão, né? Então, o leão tá aí há muito tempo, e a gente tem que lembrar também que quando a gente fala de história, né? Que tá relacionado com a história, menções do leão, a história, quando você pega o mapa, ela é sempre contada da direita pra esquerda. Então, a história sempre vem da direita pra esquerda. Então, Ásia, Grécia, esse tipo de lugar é muito antigo, né? Então, a galera ali que escrevia, os nossos índios têm lenda pra caralho de onça, porra toda. Mas algumas se perderam, né, cara? Por quê? Por falta da escrita. A gente não tinha registrado. Exato, né? Escrita registrada, isso mesmo, sim. Né? Mas a gente tem muita lenda maneira de onça e o caramba. Sim. O leão, sim. O nosso querido leão, ele tem uma característica muito ímpar, né? Que é a sua juba. Aquela juba maravilhosa, gigante. Que ele nem teve, né? Na pré-história não tinha. Exato, é muito, né? Louco. É uma característica evolutiva, né? Aquela juba, ela evoluiu para proteger o leão, né? Para quem não sabe, a juba do leão, ela foi feita para proteger o pescoço, né? A Grock falou lá no caso da onça, ela é um vestígio evolutivo, sabe? A evolução pegou e falou, meu, quanto mais pelo eu colocar aqui, mais difícil vai ser pro cara chegar, morder e me matar, tá ligado? Então, milhões de anos de evolução proporcionou aquela puta daquela juba, né? Se você pegar o leão asiático, o atual, Ele, a juba dele é muito menor do que a do leão africano classiqueira que a gente tem aí. Dos tem até uma espécie, acho que de Angola. Ela tá bem em extinção, assim, sabe? Sei lá, acho que deve ter uns 20 indivíduos, assim. Eles não têm juba. É uma característica deles. É, de evolução, né, cara? Se você for, se for parar pra pensar, tá ligado? É, os felinos, eles têm a mesma cara de todo canto, tá ligado? Gato, onça, tigre, leoa, tá ligado? Se você for, se for colocar lado a lado, eles são muito parecidos. Aí, tipo, agora, o leão, o macho, ele tem aquela juba, tá ligado? Tanto que se você tirar a juba do leão, ele vai ficar igual com todo mundo, tá ligado? Agora, aí o bizarro é você pensar de, tipo, como é que antigamente o macho só o macho desenvolveu a juba, tá ligado? É, não. Tipo, em certos bandos, o macho alfa, ele tem uma característica que realmente que, distingue ele. Por exemplo, gorila. O gorila é líder do bando, as costas dele é muito mais branca do que os outros, sabe? Os outros verdade, machos. Verdade, verdade mesmo. Isso é, outro, é uma característica louco. De macho alfa, tá ligado? Sim, e é muito louco você pensar que o leão... E não a leoa desenvolveu a juba, sendo que a leoa fica muito mais exposta, porque é ela que caça. É ela que caça. E se você for pensar, tipo, mano, então por quê? Então, ela é porque, tinha que ter é porque também, tipo, cara, ela caça, mas ela não caça felinos, né? Ela caça uma vez ou outra quando tem escassez de alimento. O leão, exatamente. Ele briga com outros leões a vida inteira. Sim, a função do leão é comer... Entenda comer nos dois sentidos. E proteger e brigar. Exato, o leão faz isso. Ele come e briga. Essa é a vida dele, tá ligado? Então, ele desenvolveu a parada pra não morrer tão fácil, assim. E, mano, briga de leão é coisa feia, mano. Os bichos têm um couro duro da porra. Pra rasgar aquela porra ali, foda. Ó, o leão, ele pesa 250 quilos. Já foram encontrados leões de mais de 300 quilos. Que, mano, é peso caralho. Pra cacete. É bem maior que a onça, né? É, a onça chega a 100 e pouco. 100 e pouquinho, é. E, tipo, no máximo, assim, o normal é 100, assim. E a onça fêmea é bem menorzinha, né? Ela... É, o normal da onça não é 100. O normal dela é em torno de 70, mais ou menos. As onças isso. Menores... É 56 a 92, dá uns 70, 80, tá ligado? No máximo, mas aí é também pelo ambiente, né? Pelo habitat dela. Não, mas aí... É, o estilo leão de caça, é porque ela sobe em árvore. Ela dorme, tipo, em cima da árvore, tá ligado? Então... Não dá pra você imaginar o leão fazendo isso. Tem o estilo de caça quilos. Também. A abundância de alimentos, sabe? Aquela coisa que eu falei aquela hora. O leão, apesar dele estar ali na África subsaariana... Pra quem não consegue visualizar, você pegar o mapa da África, é aquela parte de baixo. Subsaariana significa abaixo do Saara. Então o leão vive ali. E ali tem muito bicho, cara. Tem muito bicho. Então, pô, o leão tem que comer 5 quilos de carne por dia. Exato, muito bicho grande. A onça, se ela fosse muito grande, ela ia ter que consumir muita carne. E, porra, ela já tá num habitat foda de achar comida, tá ligado? Ela tá comendo tartaruga. E tem a parada que a gente tem que ver de biologia, assim, da geografia do local, que é a onça, ela é um animal de floresta, de mata fechada, de floresta densa. Então, os animais, que se você for olhar... Os animais aqui do Brasil, da América, por exemplo, são animais menores. Por quê? Porque ele não tem espaço para crescer. Não dá para ter uma girafa no meio da floresta, porque tem árvore tampando e fechando. E se você for olhar a África subsaariana, por exemplo, são os maiores animais terrestres, eu falo, né? Não vou nem citar o oceano. São os maiores animais, por quê? Porque tem espaço, é aberto, é grande. O animal se desenvolve, ele cresce pros lados, ele cresce para cima. Tem hipopótamo, rinoceronte, girafa. Essas porra, então, do ambiente mesmo, sabe? Eu não consigo concordar com essa parte da caça, velho. eu consigo ver muito melhor pra onça do que pro leão, velho. Porra, não tem nem comida lá, mas daqui a pouco a gente... Não. Daqui a pouco a gente... Porra, porque vocês estão falando que só a porra e eu não tô falando nada, porque, vai chegar lá. Não, vai, fala aí, vai, vamos não, já. Não, agora vai chegar lá. Quando chegar o bicho vai ficar meia hora falando. Porque os animais da África, se for ver, eles são enormes. É mais difícil de pegar. Porque mas não é, caralho. Eles são enormes, mas tem um jaguatirica e o leão tá caçando a porra de um de uma zebra, sabe? Tipo... Mano, a manada daquelas porra daqueles gnu, tem manada que tem 3 milhões daquela porra, uma manada. Ó, 3 milhões. Não tem como ter 3 milhões, cara. Pode ser os 3 milhões que for. Mas a leoa vai caçar o gnu que é filhote ou que tá doentinho lá. Isso é certo. Ó, a porcentagem de acerto de uma caçada é de 30%. 30%. De 10 tentativas, elas conseguem 3 vezes. Tanto que eles têm que dormir de 12 a de 8, de 9 a quase 16 horas para poder poupar energia. E outra, quando essas manadas estão em período migratório, que acabou a água, meu velho, tem grupo de leão inteiro que morre de fome, meu irmão. Porque eles foram embora e o leão ele não sai do território dele. Tá ligado? Concordo, sim. Essa parte é mesmo. Isso é um ponto, realmente. É um ponto, mas existe também a outra relação, né? Por que que a onça tá comendo vaca? Será que tem tanto alimento assim pra ela estar comendo vaca, sabe? Ela tá comendo vaca, mas que a onça se vira. Não, eu acho... não, sim, mas aí você não pode culpar a porra do bicho por ser mais inteligente, cara, que o outro. Não, mas não é isso. Olha. Olha. O bicho vai... já tá virado. O crossover já começou. Não é culpa minha. Olha. Capivara e anta tem no Pantanal inteiro, meu velho. E é bicho que chega a 300 quilos fácil, tá ligado? Uhum. Isso aí é ótimo pra uma onça. E outra, a onça, se ela conseguir pegar uma anta, ela de 300 quilos, meu, ela pode arrastar pra onde quiser e não vai ter carnívoro que vai bater com a onça de cima pra poder roubar aquela merda, tá ligado? Enquanto um leão vai caçar uma zebra e aí vai vir não sei nem se é matilha, vai vir um grupo de 16 hienas e vai roubar. E eles vão ficar com fome do mesmo jeito. Por isso eu digo, vamos começar a batalha. E a onça também, ela é sozinha, né? O leão caça, ele vai ter que dividir com 50 filhos também, não, né? Leão, a porra da onça tá comendo um macaco 100%. Que tem 10 centímetros de altura. Se tiver que dividir, fodeu, né, filho? Não, e agora, olha lá, porque o leão, ele vai comer 80%, 70% da carne, e os outros 30%, que se foda, é leô e filhote. Então... Não é assim ainda. Então vamos lutar, gente. Vamos começar uma coisa que já Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos aqui ao nosso crossover de fato. A briga já começou, mas vamos regar. Nós temos aqui as categorias, né? Vamos começar aqui, então, pegando o voto do nosso querido Wilde na categoria Coragem. Vixe! Courage! Olha, eu estava fazendo a minha extensa pesquisa aqui e eu até tirei dúvida com a universitária, que é minha irmã, que faz chamou biologia. A ajuda dos universitários. É. Não, o melhor é que, tipo, eu tinha votado nas coisas, aí depois eu fiquei pensando, fiquei em dúvida em uma categoria. Aí depois minha irmã chegou e eu mudei algumas coisas, tá? Porque ela foi me falando uns negócios, pai, eu massa. Olha, em coragem, eu vou votar no leão. Nesse bicho que é mais burro do que a onça. Ah, fala. Ele pode ser burro, mas ele é corajoso. É verdade. Tem um isso na coragem, ele, né? Ele é corajoso, porque é burro. Exato. Não, mas eu digo o seguinte. Eu falo coragem porque já foi citado que o leão, ele é um animal extremamente sociável. Tá ligado? Uhum. E aí por isso ele tem uma família, uma grande família, e por esse fato ele é muito territorialista também, sim, sabe? E aí, isso eu tô falando do leão que já tá com realmente com a família e tudo mais, tá ligado? Aí, ele tem que defender o território dele de outros possíveis leões, que aí, como o Fernando falou, a briga é feia, tá ligado? Porque pode vir um leão muito maior e tudo mais. E outra, leoa não ajuda em disputa territorial do leão, não, tá ligado? Ela fica olhando e quem vencer, beleza, vira o rei da montanha, tá ligado? Uhum. E aí não tem essa, não, tá ligado? Ou ele mata ou o leão vai embora, tá ligado? Uhum. Sem falar que tem os bichos grandes, pronto, por exemplo, hiena. A hiena não é caçador, é oportunista. Mas, tipo, a gente tá na África, tá ligado? Uhum. O bicho pega lá, tá ligado? Não tem essa, não. Oportunidade aí, não falta. Se for lá, tem que ser cacete, tá ligado? E outra, a hiena, ela tem a mordida mais poderosa do que o leão e a onça, tá ligado? Uhum. É uma das mordidas mais poderosas do mundo animal, na questão de tipo, nesse, vamos dizer assim, vamos botar de tamanho, tá ligado? A gente não pode, sei lá, comparar com o do hipopótamo. Que aí é foda. Demônio também, né? É a prensa da natureza. E outra coisa, quando o leão tá sozinho, meu velho, aí ele tem que se virar foda, porque ele é nômade, ele tem que caçar sozinho, e ele depois, ele eventualmente vai chegar no período da cópula, ele vai estar maluco, querendo transar, fuder até o talo. E aí, meu velho, ele tem que virar, meu velho, tem que bater em outro leão, meu velho. Eu boto coragem, a onça é foda, mas coragem nesse aspecto, eu acho que é com o leão. Muito bem, o voto do Yuri então fica com o leão. Vamos pegar aqui o voto da Kel. Bem, olha, a vida é muito louca. Eu não vou seguir o padrão aqui. Eu não acho que coragem deva ser medida de uma forma, no sentido padrão das coisas, no sentido sine qua non. O leão, ele é muito manjado, cara. Só que ele tá, quando ele tá atacando, ele tá em grupo. Ele tá defendendo a família. Quando ele tá, tanto o leão, o macho, quando ele sai pra defender território, ou a leoa, a fêmea, quando ela sai pra caçar, pra trazer comida pros filhotes, elas estão em grupo. Agora a onça, cara, a onça, ela é solitária. Ela tá ali, ela tá sozinha, ela por ela. Tipo, ela traça a estratégia, o conceito de estratégia, sozinha. Então, tipo, pra poder fazer isso, tem que ter coragem. Você tem que ter força, você tem que ter foco, tem que ter fé. Foco, fé. Foco, força e fé. A onça do Wayne, né? Não faz muito sentido isso, não. Então, meu voto vai pra onça, porque a onça é trapezeira buscando, cara. Olha aí. Ela é. A justificativa daquela é essa. Meu voto vai na onça porque ela é trapezeira. E ela tem uma trapezeira fodida, né? Porque eles têm aqueles músculos dorsais que são gigantes, né, cara? Não, mas é sério, porque ela é. Se você pensar no habitat dela. E na forma como ela tem que se virar sozinha pra conseguir alimento, aí já entrando na parada do Wild, eu acho que pra ela se virar na floresta é muito mais complicado do que... Olha, eu acho que a sua explicação foi muito boa. Mas eu não senti como se ela se encaixasse com coragem em si. Eu acho que é tranquilo. A onça vai achar uma capivara aí. Meu Deus, que capivara é essa? Pô, mas a onça, ela pega os bichos hardcore também, né, mano? A gente tem um predador... Jacaré, cara. É, como jacaré. É que e a gente tem também a... De jacaré com quilo. Já porra, tô lembrando aí. Mas a gente tem também a famosa anaconda, né? Que é a nossa jiboia brasileira. Uma das maiores cobras do mundo. Que é um dos poucos animais do planeta Terra que... enfrentam a onça cara a cara e a onça não corre pra essa porra não, mano. Ela mete o dente, o bicho apertando ela, e esse bicho é constritor, ele tem uma pressão da porra, e a onça não tem medo não, ela é corajosa assim. Não, beleza. Agora, bicho, você tem um vídeo foda na internet que são 8 leões lutando contra um búfalo, meu velho. É. Você vê, é um búfalo assim, ó, tipo luta de quadrinho, tá ligado? Hulk versus Ultron, sei então lá. O leão perdeu, né? Porque o búfalo ganhou do leão, então a onça ganhou. Próxima categoria, sacanagem. Acho que a gente não tá sendo muito imparcial, né? Aqui. Não, beleza, beleza. Mas vale a conta. São 8 leões. São 8 leões. A onça é ela sozinha são contra a leão. Conta. Ela... 8 leão. Os 8 leões. Bom, vamos lá, vamos seguir. Tonelada e meia. vamos seguir, ó. Muito bem, o voto da Kel então fica com a onça. Agora o meu voto, apesar de eu amar a Kel do fundo do meu coração, vai ficar com o leão, cara. O leão. O leão é um bicho muito louco, cara. O Wilde falou aí de vídeo da internet, não sei o quê. Escreve na internet, leão versus crocodilo. Cara, é inacreditável. O crocodilo, né, da África, daquelas regiões ali, 200 metros. Mano, curta um quilômetro, tá ligado? O bicho abre a boca, cara, tem um vídeo que... Precisa ter um Waze pra andar. É, tem que ter um GPS. Cara, tem um vídeo que é espetacular, que mostra realmente a coragem do leão. Tem um leão na beira do rio, assim, ele veio pra beber água. E esse tipo de crocodilo fica ali esperando o bicho vir, né? Só a ratoeira fica lá esperando. É, só ali, esperando pra morder. E aí, meu irmão, chega o leão pra beber água, a porra do crocodilo abre a bocona, assim, não sei o quê. O leão dá um rugido, que o crocodilo dá uma estremecida, mano. Você vê no vídeo. Ele dá uma voltada pra dentro da água, sabe? Ele tá aquela bocona em L, assim, pra fora, ele dá uma voltada. E o leão fica, brrr, dá aquele rugido foda. E o crocodilo, maluco, ele fica parado. Ele faz, porra, essa porra! O leão fala, 37 anos. Não, 37 anos não, porque ele só vive de 10 a 14 anos. Então ele não pode falar isso. Droga. É, mas, cara, o leão, ele é muito corajoso, porque é aquele negócio, na minha opinião, nessa categoria ele leva, porque tem aquela parada do que você tem a perder, né? O leão, ele por instinto, por natureza, ele tem a obrigação de proteger ali a família, né? Então, mano, isso dá uma coragem louca pra ele. A onça, ela é corajosa, mas em última instância, ela pode fugir, tá ligado? Se ela vê que o bicho tá pegando meme, ela fala, mano, this is my life, foda-se, tá ligado? Enfia essa carne no seu cu e arruma outro bicho. O leão não, mano, o leão não foge nunca, porque ele tem que estar ali, sabe? A única maneira dele fugir é se o bicho realmente der um cacete nele, ou quase matar, ou matar ele, que ele não vai ter o que fazer mesmo, né? Mas ele, por essência, não corre de ninguém não, cara. Eu acho que, porra, se isso não é coragem, eu não sei o que que é. Meu voto fica com o leão. Vamos pegar agora o voto da Grockzilda. E agora eu quero ver o que que ela vai falar. Mano, então, fudeu. Porque, tipo, meu voto vai pra onça, né? Uhum. No quesito coragem. Eita, meninos contra meninos aqui. É, então. E meu argumento também é bem baseado nisso que a Kel falou, no negócio dela tá sozinha. Uhum. É, porque eu vejo, é que é foda também, eu tô assumindo a coragem da forma como, mano, uma característica humana, porque se você for ver, né, não é coragem não, é tipo instinto, sobrevivência e tal. Uhum. Mas eu vendo a coragem, eu como ser humano, assim, eu penso, mano, quando tá você e os seus amigos e vocês querem fazer uma merda e um bagulho que pode cê dar faz bosta. Faz qualquer merda, né? Mano, e você faz qualquer bosta. Eu vejo que o Leo, às vezes ele é tipo assim, ô, oh, vamos lá, vamos. E tipo, vai todo mundo, tipo, pega pra capar, tá ligado? É aquela zona da porra. Mas meio que tá todo mundo junto ali, assim. Uhum. Mesmo que dê merda e mesmo que seja a porra de um rinoceronte, sei lá. tá uma galera. E tem esses casos do leão sozinho mesmo, tipo, leão contra leão, ou um leão contra o jacaré, porque ele acabou que tava sozinho, sabe, tipo, encarou a situação ali, tipo, ah, fudeu, vou ter que agir aqui, mas eu vejo a onça, com ela é assim sempre, sabe, tipo, é o mesmo argumento da Kel, tipo, ela tá sozinha e não tem ninguém pra, tipo, às vezes, não, vamos lá, eu te dar uma força, sabe? Sim, tá ligado. É, eu vejo, é basicamente o que a Kel falou mesmo, aí meu voto é esse aí. Beleza, então o voto da Grock fica na, olha aí, eu te onça. Toma, Ai, ai, muito bem. Vocês têm o direito de estar errada. Nessa categoria temos dois votos pro nosso querido leão. Dois votos para nossa querida onça pintada. Então temos empate na primeira categoria. Olha que sacanagem, hein? Eu tô aqui um anti-empate e aí já tem um empate logo na primeira. Vamos aqui para a segunda categoria, categoria família, malandragem. Agora eu quero ver. Vamos começar aqui pegando o voto da Kel. Comigo? Eita. Bom, meu voto é meio simples, né? Porque baseado que a onça não tem família... Ô, como assim? Ela nasce de quê? De chocadeira? Ela nasce numa árvore, né? A onça, não, mas durante a vida dela, ela é muito... É, tipo, É, tipo, a relação dela com a família dela não é muito boa, né? Tipo, aquela filha rebelde, tá ligado? Tipo, ficou adolescente, fala, vou fugir de casa, pega as malinhas assim e vai embora. Aí vai viver a vida. Então, tipo, ela meio que não é apegada, tá ligado? Ela cresceu e tchau, tchau e bênção. Sai de casa, comeu pra caralho e vai embora. Sai de casa e comida, cara. Comer não, porque não tem muita comida, igual na África. Sacanagem. Nossa, velho. Já volta o debate. Ai, caramba. É. Mas aí o meu voto, então, vai pro Leão. Porque a pela organização deles, né? Não... Pela organização deles enquanto família. Como a gente falou aqui, como a gente já citou, a sociedade deles é muito organizada. Eles têm a divisão deles, né? Fica o leão cuida da parte de defesa ali do território, com meio que as estratégias de guerra. Se chega alguma manada querendo tomar o território, eles atacam outros grupos de leões, outras famílias, etc. E as fêmeas cuidam dos filhotes e meio que da comida ali, tipo, caçam e cuidam. Então, tipo, meio que eles têm realmente um conceito de família, eles vivem em sociedade. Já a onça não, a onça ela é sozinha, ela é tipo uma entidade ali da floresta. Que é aquela coisa que a gente vê, tipo, das histórias, tipo, de indígenas. Que a onça aparece da aldeia, ela sozinha, ataca, e tchau, e vai embora. Agora o leão não, o leão ele tem uma família mesmo. Então não tem como não votar no leão nessa categoria. Será? Vamos ver. O voto da Kevin, então, fica com o nosso querido leão. Vamos pegar agora o voto da Grok. Então, meu voto vai pro leão também. E meu voto é basicamente baseado em O Rei Leão. O Rei Leão é foda. Basicamente baseado. Basicamente. Baseado é com ela mesmo. Né? Baseado. É. Tô ligado. Então, a parada é, mano... O Rei Leão, velho, é isso. Olha aquela trama e olha como esses animais se relacionam de forma complexa. É isso. Não tem como. Essa parada da família mesmo. Eles têm, tipo, briga entre irmãos, assassinato, filhos fugindo de casa. Fratricídio. Novela mexicana. Mas... mas eu tô votando depois da Kel e meus argumentos são iguais os dela. Então eu tô tipo, é o que a Kel falou, velho. Caralho, maconha tira a imaginação e a criatividade mesmo, né? Mas é porque realmente, como eles são seres sociais, assim, não tem jeito. A relação de família acaba sendo muito forte mesmo. Eles andam em grupos enormes, então, tipo... Família total, 100%, Leão, né? Muito bem, o voto da Grokzilda, então, fica com o Leão. Vou dar aqui o meu voto. Eu voto na Onça Pintada. Eita, rapaz. Você está me traindo de novo. O que você vai falar? Eu quero saber. Vamos o seu lá. Argumento. Cara, o conceito de família na natureza, ele tem muito a ver com proteção. A família do Leão, cara, é uma família gigante. Tem uma cacetada de leoa, né? Inclusive, uma das tarefas da leoa é cuidar dos filhotes. O leão, ele basicamente é aquele esquema. Ele briga com outro leão ou com algum outro predador que for muito grande. Mas, basicamente, quem cuida dos filhotes são as leoas. E tem muita leoa no bando. Não é só uma só, né? A onça, cara... Exato, né? É o Mr. Catra. A onça, cara, a família da onça é muito menor. Então, a dificuldade que ela enfrenta é muito maior. Por isso que eu acho ela muito mais foda, tá ligado? Cara, lá na África Subsaariana, onde tem um monte de leão hoje em dia, tipo, quase bicho nenhum preda os filhotes. No máximo, uma hiena, que for muito ousada, né? Que for muito safada. Ou outros leões, quando ganham, né? Tem aquele esquema da troca dos filhotes, que é bem... característico da espécie, né? Pra quem não sabe, quando dois leões brigam, um ganha do outro e toma o bando, ele mata os filhotes, né? Pra poder não deixar a geração do outro prosseguir. Aí ele vai e procria lá e ele quer os filhotes dele, ele não quer cuidar do filhote do outro. Uhum. A onça, malandro, ela tem que tomar cuidado com felinos menores, que são onças pardas e etc, que matam os filhotes das onças, cobras, que matam filhote pra caralho, jacaré, que a gente já falou aqui, macaco, velho. Se tem um bicho safado, é macaco, velho. Eles não têm medo de nada, e eles matam muito, muita onça filhote, tá ligado? Fora outros bichos que tem ali, como outras onças mesmo, né? Se tiver escassez de comida, ela vai matar a onça filhote mesmo, vai comer, né, do outro, e foda-se, pau no seu cu. Então, nesse quesito família, eu acho que a onça, ela leva uma vantagem aqui no meu voto por conta disso, sabe? Eu acho que ela é uma mãe solteira, numa natureza muito mais fodida do que o leão, que tem uma família gigante, tá ligado? Então, ai, ganhou. Essa frase foi muito linda, é mesmo. É verdade, cara. A onça porra, é mesmo. Pra caralho. Ah, concordo. Eu votei no leão, mas eu concordo pra caralho com seu voto. Foda-se. Muito bem, vamos pegar agora o voto do nosso querido Wilde. Leão, com certeza. Nada a ver, velho. Olha, vocês estão ouvindo, hein? Tá gravado. O Hidalgo criticando as mães solteiras. Olha, tá gravado. Conceito padrão de família, é isso aí, gente. Olha aí, ó. Bolsomito 2018. Família tradicional do leão. Leão e onça macho, eles estão um pouco se fudendo pra filhote. No fim das contas, quem tá cuidando. São as fêmeas. Então, beleza. Mas é mais difícil você cuidar com 10 fêmeas ou com uma fêmea só? Uou! uma onça macho tem um território grande. Grande pra caralho. São 100 quilômetros. Estamos falando quadrados, da Amazônia, né? que é um lugar grande, extenso e tudo mais. Esse território engloba pelo menos umas 3 fêmeas que eventualmente a onça macho vai lá, faz a cópula. Ela tem os seus filhotes, beleza, tá ligado? Uhum. Esses territórios, eles não se sobrepõem. Agora, tipo, o argumento que me perdeu foda na explicação do Febinho foi o negócio de, tipo, e se der uma escassez de comida? Caralho, bicho, não tá floresta, não. Porra, a floresta é mais escassa do que a savana. Não! Não, mano! Não, véi! Como assim? Cara, se na floresta não fosse mais escassa do que na savana, a onça não tava comendo tartaruga, que é uma geleia pura. Poxa, mas ela tá comendo zebra. Mas é porque tem zebra na savana e tem tartaruga na floresta, caralho. Não tem zebra na floresta. Então aonde tem mais comida? A escassez da floresta só acontece por conta de queimada e de coisas do homem. Lógico que não, porra. É difícil pra caralho encontrar o alimento. Eu acabei de falar aí que a onça ficou 2 dias esperando num buraco. Mas porque ela é teimosa. Ah, ela é teimosa, é culpa dela, né? Tinha um monte do lado, ela falou, não, eu quero esse aqui, eu vi ele entrando aqui. Você perde o lápis e alguém te empresta o lápis e você fala assim, não, eu vou achar o meu lápis. Aí você tá procurando desde a terceira série, né? É. Fala, eu voto de leão, de família, pronto, acabou. Foda-se. Muito bem, com 3 votos roubados a 1 meu, que foi super honesto e verdadeiro. Ai, ai, quem leva essa categoria é o nosso querido Leão, cara. Temos uma categoria em empate. Achei que ele ia falar que leva a onça, porque o meu voto é verdadeiro. A onça é uma guerreira, caralho. É a mãe solteira da natureza. Ah, meu Deus. Romantizando a onça. Muito bem, vamos aqui para nossa terceira categoria. Agora o bicho vai pegar também. Categoria agressividade, malandro. Bicho. Vou começar aqui essa dando... Essa foi foda pra escolher. É, eu também. Penei. Eu girei aqui, eu ainda não tô certa do meu voto. Girou, não chegou em lugar nenhum. É. Muito bem. O que que é o? Girando pro lado, girando pro outro. Um passinho. Meu volante. Ah, o Idal corta. Muito bem. Vou começar dando o meu voto. O meu voto. Ai. Ui, o meu voto. Eu vou me eximir logo aqui, né? Eu sempre deixo vocês falarem primeiro. O meu voto vai pra onça, cara. Por quê? Eu concordo que o leão seja um bicho muito agressivo em alguns casos, né? Principalmente quando ele tá lutando contra outro leão, né? É uma parada muito louca e tal. Quando ele tá predando, você não vê tanta agressividade. Porque o bicho, ele dá uma mordida no pescoço e fica segurando até a porra do bicho morrer, né? A onça não, cara. A onça predando é uma loucura da porra. Ela corre igual uma desesperada, igual uma maluca, e morde o bicho, e derruba, e dá patada. Parece que ela tá lutando com o bicho, tá ligado? É muito louco de ver. O leão eu não vejo muito isso, sabe? Eu vejo ele mais ali de boa e tal. Apesar da onça caçar num modo mais stealth, né? Que ela vai mais na manha e tal. O leão, até pelo tamanho dele, não tem como ele ir muito devagar, né? E outra, a camuflagem da onça também auxilia, né? Pra quem não sabe, a onça ela é pintada daquele jeito não pra se misturar com mato. Porque as pessoas até podem falar, pô, tem contraste nenhum ela é pintada com mato. Não, ela é pintada daquele jeito pra se misturar com a sombra das árvores. Se você olhar a sombra que o sol bate no topo das árvores, nas copas, né? A sombra que incide no solo é uma sombra toda falhada, né? Então ela tem partes escuras e partes claras. Essa parte clara é onde entra ela, né? Que ela mistura com partes escuras e partes claras também. Ela não é um bicho pra ficar no meio da grama, sabe? Ela é um bicho pra ficar no meio da floresta mesmo. Mas mesmo ela sendo stealth, quando o bicho pega, cara, você vê até em vídeo, a onça, ela é muito louca. Esses felinos menores, eles são muito doidos caçando, sabe? Eles são de uma agressividade fodida. Até aquelas chita, guepardo, essas porra. O bicho corre igual um maluco e quando ele pega, malandro, é pega pra capar. Ele não dá uma mordidinha e fica segurando, não. Ele vai dando mordida, vai dando patada e tentando segurar, né? Aqui no. Eu não no... concordo muito bem com isso. eu tenho. Aí, velho, eu tenho outra visão dessa parada, tá ligado? Uhum. Eu acho que por ela ter essa agressividade que eu vejo, né? Na minha opinião, ela fica com um voto aqui, mas não que o leão não seja agressivo. Também acho que quando ele tá lutando, ele é agressivo pra caralho, sabe? Mas eu creio que a onça, malandro, quando ela tá caçando, assim, quando ela se sente ameaçada de alguma forma, até quando o ser humano chega perto, ela vira um capeta, né, maluco? Você pegar uma onça no mato é a coisa mais difícil do mundo. É. Muito bem, votei na onça. Vamos pegar aqui agora o voto da nossa querida Grok. Então, meu voto vai, no quesito agressividade, vai pro leão. Uhum. Mas, que é uma porra, eu fiquei pensando no negócio do ataque principal do leão e do ataque principal da onça. Que a gente, entre outras coisas que eu vou explicar aqui também, mas eu pensei nisso também, de tipo, que a gente citou no começo, que a onça vai no crânio, já fura a cabeça ali e beleza, sabe? E que o ataque principal, ela usa patados, outras coisas também, mas eu fiquei pensando no, né, no X, assim. Uhum. E o leão vai pela parada da asfixia, ou de pegar no focinho e esperar até, né, aquela presa ficar sem ar e tal. Eu achei isso muito mais cruel do que você vir e atacar a cabeça do bicho e ele morrer, do que você, tipo, ficar estrangulando o bicho pelo pescoço e tal. Beleza, esse é o ponto 1, que eu acho esse ataque em específico do leão mais agressivo. E a parada de uma história que eu li e que eu fiquei, tipo, mano, que bicho escroto. Mas não escroto, né? No sentido, é um bicho legal, mas uhum, tipo, que bicho curioso, né? É, tipo, que diferente, assim, do que, tipo, leão mata pra caralho na África. Então, uhum, tipo, são muitas mortes por ano. E eu tava lendo aqui de um caso que ocorreu uma vez, assim, que dois leões, eles ficavam indo numa tribo lá, num local lá. E aí eles iam escondido, assim, de noite, pegava as pessoas e matava muita gente. Sim, acho que tem até um filme, né, sobre isso, aquele filme A Sombra e a Escuridão, se não me engano. Sim, sim, tem, acho que tem um filme mesmo. Uhum. E aí o leão fica indo lá e, tipo, e eu fiquei, porra, mas que que bicho escroto. Só de maldade. Tipo, de maldade, mano. Isso, mano. Por que que ele tá? E ele ia, tipo, e é super difícil pegar eles, porque eles estavam aprendendo as armadilhas e ficava pegando as pessoas. E eu fiquei, caraca, vai caçar zebra, mano. Por que que você tá fazendo isso? Sim, sim. Ó, só aí, um ponto. Tipo, quando a gente tá falando de leão, a gente tá englobando leoa também, tá? É porque a gente fala, sim, leão de um modo geral. Porque às vezes a gente fala, o leão caça, e tipo, o leão não caça. Quem caça é a leoa. Ele caça ocasionalmente. Mas quando a gente tá falando aqui leão e onça, a gente tá falando de um modo geral. Tanto o macho quanto a fêmea. Sim, a espécie, né, do leão e tal. Uhum. E Enfim, eu achei isso pesado, assim, porque como eu falei, o crossover aqui é a gente pegar características humanas e tentar aplicar nos animais de acordo com a nossa visão, né? Uhum. Então, tipo, eu como gente, assim, pra mim eu não vejo onça fudendo tanto com o ser humano, assim. Ela fica mó na dela, tipo, ela só vai lá quando... O bicho sobe no lombo do cavalo e quebra o pescoço dele igual o Chuck Norris, caralho. Isso não é ser agressivo. Ai, tá isolado, porra. Mas ela é ninja, ela não é agressiva. E o que eu vejo também do ataque do leão, por ele ser um bicho maior, assim, sabe? Tipo, mais pesadão, assim, eu acho o ataque dele diferente, sabe? Nesse sentido, uhum. De dar umas patadas mesmo, de ser mais incisivo, assim. Tem uma característica aí, Grock, bem maneira, que, tipo, se você parar pra olhar o bicho, assim, na biologia mesmo, no corpo dele, tem uma coisa muito curiosa. A onça, uhum. Ela acabou desenvolvendo muito mais os membros anteriores, né? Por quê? Porque uhum. Ela tem que pular, ela tem que correr, aquela coisa toda. O leão, ele desenvolveu muito mais os membros dianteiros. Muito curioso isso, né? Você pega o leão, uhum. Você pode ver a perna, a pata traseira, né? A coxa, aquela região ali do leão, não é tão grossa quanto a da onça. É, a onça corre mais. Exato, ela, né, ela é cara? Mais atleta que o leão. Sim, e é músculo. Tanto é que o leão, caramba, ele, né, tem um fôlego pequeno, assim. Você não vê o leão correndo tanto. Uhum. O leão, o ataque dele é mais a força ali, pegar e fazer o que ele pode naquele momento ali. É, por isso que a patada dele é tão destrutiva, né? Porque a parte muscular da frente dele é muito grotesca, cara. Quando ele dá uma mãozada, nossa, arranca pedaço, tá ligado? Então, nossa, são dois bichos muito loucos que desenvolveu duas partes bem distintas, né? O leão, ele é o cara da academia, né? Ele é bem grossão assim e ele vai afinando pra baixo. E a onça é o contrário, ela começa fininha e vai engrossando. Né? A coisa é mais atleta, né? Uhum. O leão é o cara que levanta o peso na academia. É o power leader. A onça é o cara que corre, pratica esporte. Exatamente. Muito por isso bem. Que o leão é mais agressivo, é mais... Muito bem, o voto da Grock nessa categoria fica então com agressividade. Vamos agora pegar o voto do Wild. O voto fica, eu votei na agressividade? Ai, caralho, é verdade. Eu tava anotando e falando ao mesmo tempo. Muito bem. Muito bem, o voto da Grock fica com o leão aqui na categoria agressividade. Vamos pegar agora o voto do Wild. Vamos lá. Essa categoria foi foda pra eu escolher, velho. É. Na moral... eu comecei, não, aí eu pensei logo em um, e depois eu, porra, mas tem isso, isso, aquilo, outro. Aí o seguinte, vamos lá. Uhum. O leão, ele, em questão, tipo, na natureza, eu pensei o seguinte, porra, agressividade, vamos pensar, tipo, na raiva, tá ligado? Primeiro, uhum. se um animal passar lá no cercado dele, lá no final do território, meu irmão, se ele pisar assim e tocou assim com a unha, tá ligado? O leão vai olhar assim, que merda é essa, meu irmão? E ele vai pra cima, não tem nem ideia. Uhum. A onça, essa questão, ela já fica mais... Ah, passa aí, vai. Tô tirando o cochilo, tá ligado? Fica lá de boa, beleza. Só que aí eu pensei, porra, mas eu não acho que vai ser nessa parada. Então, eu pensei o seguinte, porra, vamos colocar então eles pra brigar, tá ligado? E aí o seguinte, vocês estavam falando agora nessa parada de tipo, o leão seria um da academia, que não sei o que, eu penso o seguinte, o leão é o cara da submissão, os dois são dois caras de submissão, no fim das contas, que tipo, o leão vai pegar na garganta, pra sufocar no focinho, enquanto a onça ela vai pegar aqui na base do crânio, na cervical, no final das contas também pra imobilizar, tá ligado? Uhum. Mas, o leão é força, tá ligado? E a onça é velocidade... É tipo, ele pega três fatores aí: velocidade, força, claro, e a furtividade, tá ligado? E assim, como o Febrinho tava explicando antes, me pareceu que a onça ela é mais tipo. Ela é mais tipo, sei lá, descoordenada. Me pareceu isso, descoordenada nos ataques, tá ligado? Aí é o seguinte, eu fiquei nessa e tal. Não, então vamos lá, se eles realmente lutassem, aí eu vi o seguinte. Os dois são fortes. Os dois, ele. O leão ele é pesado e ele é maior. A onça ela é menor e é mais leve, mas ela é muito rápida. Só que ela também tem muita força. A mordida de uma onça é de 910 kg força, meu irmão. Isso é muito forte. É foda. Isso é muito forte. Aí o seguinte, velho. Com a velocidade, essa força e um canino de 23 centímetros, meu velho. Se a onça montar em cima do leão, velho, e dar uma mordida ali, não tem juba, não tem músculo, não tem porra nenhuma que segure, velho. Se for um ataque certeiro, o leão perde, velho. Por isso que meu voto na agressividade vai pra onça, tá ligado? Muito bem. Até porque você vê, o leão, ele evoluiu durante anos aquela juba pra proteger o pescoço dele, né? Só que agora ele tá lutando com um bicho que não ataca o pescoço. Ataca o crânio. Então vai atacar aqui na parte das têmporas, né? Que o ataque da onça, ela visa perfurar a têmpora, né? Ou o ouvido, no caso do animal, ali, dependendo do animal. É. Se ela vier ali na testona dele, fudeu ali, não tem juba. É mais assim. Não, é tipo, não é, é na parte superior, tá ligado? No caso. Porque eu imaginei o seguinte, porra. Leão, ele vai caçar, se ele tiver que caçar, né? Leão e leoa, vai ter que caçar bicho grande, bicho maior que ele. Tá ligado? Uhum. É, vamos dizer assim, que tipo, há uma zebra que não. Não, vamos ter um cavalo, já que a gente pra ter a noção de parâmetro, tá ligado? Tem pelo menos uma cabeça a mais que um leão, tá ligado? De altura, tá ligado? Ou seja, é muito melhor pra o leão pular e pegar no pescoço, tá ligado? Só que se a gente for pensar na onça. Onde tem, tipo, capivara, ou tipo, o maior herbívoro que ela vai poder encontrar pra caçar é uma anta, que deve ter o tamanho mais ou dela, menos, tá ligado? Né? O maior é mais ou menos, porque ela caça vaca, porra. Não, eu sei, então. Mas aí justamente, não, mas aí vaca e cavalo... É que não é no caça a vaca, a vaca tá lá, ela pega. Ah, né? É fácil, né? É fácil matar um bicho de 800 quilos, né? Vai embora. Fica paradão, a vaca não faz nada. É, você acha que ela não sai correndo não, caralho. Ela olha o almoço e fala, olha, uma vaca... Corre, mas é uma vaca que tá passando. O que eu tô falando é de realmente, vamos tirar, porra, para de pensar na vaca, caralho, vaca não vai fazer nada. Eu tô pensando numa anta, meu irmão, uma anta que tem tipo meia tonelada, e ela sabe, meu irmão, que ela tá na floresta, e ela não pode ficar de bobeira, não, porque senão vai vir uma onça e vai destruir a cervical dela, e ela morre. Mas enfim, agressividade pra mim vai ficar na onça, vai ficar pra onça. Muito bem, o voto do Wild fica com agressividade, tivemos a quebra de recorde mais... Eu fico com agressividade. De novo. Ai, vamos lá. Muito bem, o voto do Wild fica com a onça na categoria agressividade e tivemos uma quebra de recorde, o voto mais demorado da história do crossover desde quando a gente começou até hoje. Ai, caralho. Muito bem, vamos pegar aqui agora o voto da minha Kel. Muito bem, então vou me alugar e o meu voto vai pro Leão. E é isso aí, gente. Meu voto é pro Leão, beijo. Sério mesmo? Só isso? Não, pô, é só pra fazer a piadinha aqui, entendeu? O voto mais longo da história, o voto mais curto da história. Caralho. O Leão, por motivos de... O Leão é um cara muito grande, ele é um cara, na minha visão. O Leão é um cara. Ele é um cara. Ele é grande, eu pensei, eu fui do viés da seguinte forma, né? O leão, ele chega até pesar 3 vezes mais do que a onça. Então, se você pensar assim, em termos de locomoção e de estealthidade, nesse termo assim, que não tem nada a ver. Você acabou de inventar? É. A onça, ela é muito mais estratégia, tá ligado? Total. Ela não é tanto... Não é tão, tipo, ela não bate de frente, né, assim, por assim dizer. Tanto que aquela parada que o Febrino falou, dela ficar, tipo, 2 dias parada numa toca, tá ligado? Esperando o bicho sair pra poder atacar e Sim. comer. Então, tipo, o leão não, ele sai correndo atrás do negócio, sai aqui, vai pra lá, apareceu um negócio aqui pra ele fazer. Então, tipo, Ele enfrenta, tipo, outros leões, então ele tem que ser muito mais agressivo, ao meu entender, ao meu ver, a minha opinião. Tipo, eu entendo isso, pelo menos quando quando você tem um embate, né? Tipo, ele tá guerreando mais. Ele tá ele tá batendo de frente. Tipo, ele tem combate por território. Tem combate não só por comida. Quando a gente pensa em onça, a gente pensa mais em caça. A gente pensa mais em, tipo, procurar alimento. E o leão não é só isso. Ele tem essa questão da guerra, né? E do território também. Então, sim, por isso que o meu voto vai para o leão. Muito bem. Voto da Kel, então fica. Falou baixinho. Falou o Wild tá lá no fundo. Tá ligado? O Mantle, tá anotando, que fica reclamando. Não vou perceber aí, não. Ai, ai. Muito bem, a Kel fica então com o leão aqui na categoria agressividade. Eu tava pensando na parada louca aqui. Olha que curioso. Quando o ser humano quer ir lá ver leão, fotografar leão, aquelas paradas, não sei o quê, que os caras fazem? Os caras pegam uma porra de um carro, vai lá pro meio do mato e vê o leão lá, né? Até uma certa distância, tá suave, não sei o quê. Quando o ser humano quer ver a onça, é uma dificuldade do caralho, porque é um bicho muito arisco, né? Arredio cara... pra caralho. Tem que pôr câmera noturna, as porra, ficar vigiando, né? 5 dias seguidos. Eu vi aqueles documentários, o cara metia a câmera noturna lá, ficava 5 meses da câmera. Olha, capturamos a imagem da onça. Aí é tipo um rabo passando. aquela câmera que faz olho, aquele... Tá ligado? É, só o brilhinho. Aquela câmera que faz aquele time-lapse, né? Aí tipo, inverno, verão, outono, as árvores murchando, subindo, não sei o que, passa a onça assim, cara. E aí você vê um rabo assim, passando. Bem rápido. Como todo... Uma capivara. E como todo felino que se preza, que caga pro ser humano, né? Ela passa, olha, fala foda-se e vai embora, né? Muito bem, nessa categoria tivemos 2 votos pro leão e 2 votos pra onça. Temos um empate, ó. Até agora nós temos 2 empates e 1 categoria pra nosso querido leão. Ai, ó. Para nosso querido leão. É que eu troquei o gênero. Temos 2 empates para o nosso querido leão, incrível. Muito bem, vamos agora para a categoria território. Vou começar aqui pegando o voto da Kel. Eita, Giovana. Essa é a categoria que vai dar polêmica aqui, hein? Essa foi foda mesmo. Essa foi, eu acho que essa aqui foi mais difícil de votar. Pra caralho, não, a minha mais difícil de votar ainda não chegou, mano, que foi foda. Vixe, que é a próxima que por ser a última. Sim. Não, essa categoria eu meio que fiquei, putz, mano, não fiquei, tipo, pô, que aí? O que foi isso, caralho? Deu até dor no meu ouvido aqui. Não, eu vou deixar na edição pra galera ouvir que, puta, deu uma microfonia no meu cérebro. Ela lendo lá sobre leão e onça. Que foi? É, bicho, quando se trata de território, o bagulho é louco. Toda hora que eu chegar, continua. Obrigado. Caralho. Tô chorando. Que foi isso que a gente acabou de presenciar? É estranha história, tá ligado? É estranha história, tá porra? Eu pensei que era crossover. Ai, caramba. O que aconteceu? Eu vou parar. Vai lá, quer dar o seu... voto. Ai. Bom, eu penso assim... Pensando nos 2 territórios, eu me coloquei no lugar, assim, tipo, onde eu me foderia mais, assim. Então eu pensei, onde eu me ferraria mais? Aí fiquei pensando, caraca, mano, tivesse eu nesse lugar com o bicho, tipo, eu na floresta com a onça, ou tipo, eu na savana com o leão. E tipo, eu ia morrer nos dois, ok. Mas... Eu pensei, cara, eu acho que na floresta eu ia tomar muito no cu. Então aí eu pensei, então eu vou votar na onça, porque eu acho que não ia ser, legal. Mas também, tipo, na savana também não. Aí eu fiquei muito na dúvida. Não, aí concordo, eu discordo, muito pelo contrário. Eu acho que... essa categoria foi tipo assim, eu preciso muito, tipo, balancear esse negócio aqui, eu não sei o que eu vou fazer, aí eu coloco o que eu não sei o que eu faço. Aí eu votei. Aí eu falei, mano... Aí eu voto mais confuso. Puta que pariu, eu ainda discordo. Essa é minha namorada. Eu discordo. Nem água, segura o portal, discordo. Falou das, do... daqui a pouco tava na floresta, daqui a pouco tava na savana e tava morrendo, e daqui a pouco... O que tá acontecendo, velho? Eu vou me fuder na floresta, mas porra, me fuder, na savana não tem água pra beber, velho. Porra, só tem terra. Sério. Ai, ai. Não, mas é mas pra onça sobreviver na floresta também não é uma coisa muito comum, não é? Eu muito acho que fácil. É mais difícil do que na savana, inclusive. Não é. A gente devia ter feito esse crossover, que ia ser mais da hora ainda, né? Na savana ou na floresta? Vocês estão malucos, na floresta tem mais bicho pra comer, na floresta tem água direto. Na floresta chove, se não tiver rio vai chover na floresta. Pra que você precisa de água quando você tem na savana trilhões de litros de sangue, porra, pra você beber? Na floresta só tem inseto pra comer, não é Hakuna Matata não, porra. Esse debate tá muito bom. Não, tô maluco, velho. Vai, Kel, fecha logo esse voto. Pelo amor de Deus. Não, mas é mais complicado de você caçar na floresta. Puta, se eu só vou parar pra pensar. Cara. Oh. Oh, é isso aí, gente. O voto tentando vai para a onça. E estamos na guarda aí do voto Wild para saber o que vai rolar nessa treta. Muito bem, a Kelly fica com a onça aqui na categoria território. Vamos pegar agora o voto do Wild aí. Território. Palavra do latim. Quando eu tava pensando na questão territorial, eu pensei mais no território do leão em si, tá ligado? Não do leão e do animal em si, né? Não na questão de, tipo, de onde eles estão vivendo, tá ligado? O leão, ele precisa, como ele é sociável e tudo mais, ele precisa manter aquele local pra criar a família dele, tá ligado? E sem falar que, tipo, o leão, ele tem meio que, ele tem basicamente um QG, tá ligado? Ele tem um local lá que eles vão passar a maior parte do tempo, e dali eles vão sair pra caçar, pra não sei o quê, pra ir tomar água e essas coisas, tá ligado? A onça tem um território vasto, tá ligado? Como até questão, esses animais solitários, assim, eles comandam um principalmente quando é. Não, quando é felino, assim, que é grande, um animal grande, ele comanda um território grande, tá ligado? Aí, que pode englobar até duas ou três fêmeas, tá ligado? Dentro desse território, se for um macho, não tá falando de um macho. Uhum. Só que, como até o Febrini falou um tempo atrás, que, tipo, se por acaso a onça perder uma briga e tudo mais, tipo, ela pode se sair, tá ligado? Se sai, procura outro canto, ou volta, vai escolher um lugar diferente, tá ligado? Já que a gente tem, tipo, uma floresta tropical foda pra caralho de grande pra você se instalar e tipo, todo canto vai ser, tipo, um canto até propício, tá ligado? Mas, meu irmão, se o leão, ele perder esse território, já era, tá ligado? Ele perde, ele pode perder a prole dele, a família inteira, tá ligado? Ele pode morrer e tudo mais, ele não pode simplesmente sair dali, tá ligado? Não é um bicho que é migratório ou nada do tipo. E, tipo, eles são tão fiéis a esse território que, tipo, se por acaso não, quando chega o tempo de seca da savana, da área ali, e, tipo, gnu, gazela, zebra, eles vão embora, meu irmão. Fudeu, velho. Tem relato de, tipo, família inteira morrendo de fome e tudo mais, tá ligado? Sim. Eu coloco nessa parte territorial do leão, porque eu penso na parte do controle do território dele, tá ligado? Não de onde ele está inserido. Meu voto vai pro leão na questão do território. Muito bem, o voto do Wilde fica com o leão aqui na questão territorial. Muito bem, aqui eu vou dar o meu voto agora na categoria território. Meu voto fica com a onça, por quê? Cara, essa parada de território, os dois bichos são muito distintos e são muito loucos, né? Tipo, o território da onça, cara, ele chega a 100 quilômetros quadrados. Tipo, é muito quilômetro, cara. 100 quilômetros quadrados de território é muita coisa. O território do leão é muito menor, cara. Porque, ó, tem um lugar famoso que é Ngorongoro, no sudeste da África, que tem 260 quilômetros quadrados. Nessa região tem 100 leões, divididos em bandos de 10. Então, malandro, o território do leão é muito menor, tá ligado? Pra ele tomar conta. Ele urina aqui, urina ali. E às vezes a gente fala de leão e a família, a galera imagina muito um leão grandão e os filhotinhos e as leoas, né? Mas às vezes chega a ter 6, 7 leões gigantes. Por quê? Porque são os filhos, né? Os filhotinhos crescem, eles não ficam filhote pra sempre, né? Eles crescem e continuam com a família até que eles cheguem a uma idade que ou eles briguem entre eles, ou briguem com o próprio pai, ou acabam desgarrando ali, virando nômade, né? Que é foda ser leão nômade. É zica pra caralho, você é o Ronin da natureza. Mas, cara, o território da onça, por ser gigantesco, grotescamente grande, por ela ser mais solitária, sabe? Eu acho que na questão de território, ela ganha, cara. Porque, meu, é muito foda você manter um território desse, né? E ela é bicho feio, cara. Se outra onça invade, ela briga também e o tapa come. Meu voto fica com a nossa querida onça pintada. Vamos pegar agora o voto da Grok. É, meu voto vai pro leão. E eu pensei em... eu pensei no negócio de território, mais por uma questão de, tipo, pra quem que o território importa mais e quem que é mais importante no seu território. Tipo, porque eu pensei assim, tem todo esse negócio do leão, rei da selva e tal. Porque o que que eu pensei? Pro leão, é realmente importante, que nem o Wilde falou, o negócio do QG. De, mesmo que seja um território menor, que realmente é menor do que o da onça, mas eu vejo muito a posse daquilo, assim. A pedra do rei, quando... do rei leão, né? É, sim. E quando você analisa o território do leão, você consegue identificar muito, tipo assim, isso é desse cara, sabe? Uhum. Essa área aqui, por menor que seja, essa área é dessa galera aqui, é desse grupo de leão. Isso é, sim, deles, eu vejo muito assim. E a onça, eu não consigo imaginar muito essa coisa de tipo, ah, ali é o lugar da onça. Eu vejo ela como se a floresta toda ela utilizasse meio que de forma igual, sabe? Uhum. E o leão, essa coisa dele ter tipo uma casa mesmo. Dele ter um local que ele volta. Eu analisei o quesito território nesse sentido, de para quem que importa mais cuidar dessa área que a gente chama de território, sabe? Sim, sim. Até porque é muito mais fácil você ter um lugar assim, igual o leão tem na África lá, do que você ter na floresta onde a onça vive, que o ser humano tá fudendo aquela porra, invadindo o território dela o tempo todo. E outra, 100 quadrados é muito território, né? Aí a onça começa a invadir a cidade e nego reclama, GPS, né? Tem GPS com satélite, tá ligado? Olhando assim, filha da puta, tá pegando meu território. Cara, vai lá, correndo. É a porra daquela urina deles lá. O urso americano lá, o urso marrom lá, sei lá o nome daquela porra. Ele urina, maluco, e fica tipo 19 anos o cheiro da urina dele na árvore. Esses bichos são bizarros, mano. Esses bichos territorialistas são muito loucos. Tem que falar no próprio rugido também. Tá ligado? O rugido é uma questão de... Porque, tipo, aquele rugido bizarro, mas tem as frequências de onda, tá ligado? Que chega até a puta que pariu, tá ligado? Tem isso. Vai também atravessando tudo, e o cara, e lá no ouvido de animal, os caras conseguem ouvir. Ali é de Lion O, ali é de Pantro, tá ligado? Tá, fica assim. Muito bem, o Grok da... Tá muito louco. Tô muito doido. Foi território pro leão. Eu tô muito doido, velho. Leão votou em território. É muito leão, é muito, muita onça junto, eu tô ficando doido. Muito bem, o voto da Grok fica com o leão aqui na categoria território. Nessa categoria tivemos 2 votos pro leão e 2 votos pra onça. Tivemos um empate também, cara. só tem empate nessa porra. Que merda, hein? Vocês são foda. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos na última categoria. Essa categoria é o seguinte: nós temos 3 empates e 1 voto pro leão. Se a onça ganhar aqui, nós teremos 1 empate. Mas se o leão ganhar, nós teremos 1 vitória. Eu gostaria de empregar o meu voto, primeiramente. E a categoria é versatilidade, meu irmão. Agora, galera. O meu voto fica com o leão. Olha essa que ela deu. Eita, eita. Bolsonaro, porra. Cara, vamos lá. A onça realmente é uma máquina de matar, como a gente falou, né? Ela é um bicho que nada, ela é um bicho que corre, ela sobe em árvore e tal. A presa se ferra pra escapar da mão dela, né? Mas ela é refém do seu habitat. Ela é um bicho limitado em questões de habitat. Nossa. A versatilidade, cara, do leão é bizarra. Porque esse filho da puta, ele fica no calor africano de 50 graus. E daqui a pouco ele tá no inverno lá da Ásia, de menos 10. E tem bicho na montanha lá, 1000 metros de altitude. E tem bicho em vulcão, né? Em Gorongoro lá, aquela porra toda. A versatilidade dele, cara, é muito grande. Ele pode ter um ponto a menos na questão da comida, né? Que foi aquela parada, mas usando o próprio argumento do Wild, que fala que é mais fácil você caçar lá na floresta, o leão, cara, ele tem privações muito maiores de alimento em épocas de seca e quando as grandes manadas migram, né? Aquela hora eu falei brincando que os gnus tinham 3 milhões de gnus, né, na tal. Falei um número qualquer, mas eu dei uma olhada aqui durante o programa e tem migrações de gnus que tem 1,5 milhões de gnus. Ou seja, 1 milhão e 500 mil gnus que migram de uma vez. Ou seja, acabou a carne na geladeira, né? Não tem mais comida. Então você tem uma escassez de comida, você tem uma escassez de água, você tem todo esse problema com o território que a gente falou aqui, e você ainda tem a variedade do tempo, da região e do lugar, cara. Eu acho que o leão é muito mais versátil do que a onça, e é por isso que eu voto no leão nessa categoria e pau no cu de vocês. Nossa, cara. O Febrinho levantou uma questão foda aí, na questão de comida e tudo mais, tá ligado? Eu não tinha pensado nessa parte. Então dá o seu voto aí, Wilde, na sequência, taca pau. Pronto. Na questão de versatilidade, que eu pensei o seguinte, quando tipo, crossover, onça versus leão, tá ligado? Eu acho que eu acabei pensando muito na parte de tipo, um lutando contra o outro também, sabe? Sim. Tipo, como ele iria agir, sabe? Realmente, o leão, ele consegue se adaptar muito bem na savana, que é um ambiente hostil foda. Até eu tinha comentado antes, tipo, o leão, quando a gente vê aquela foto, aquele leão bonito, aquele leão vistoso, tá ligado? Normalmente é um leão de zoológico, tá ligado? Que ele tá bem cuidado, ele tem refeição nos horários certos. No máximo certos, de reserva, então, né, Wilde? No máximo de uma reserva. Ele tá no máximo dele, tá ligado? De saúde, carne, come fruta, verdura, essas coisas, e ele fica bonito, tá ligado? O leão na savana, meu irmão, ele tá desgraçado, nível cachorro de rua. E Angola, tá ligado? Aquele filho do Scar, que aparece no Rei Leão 3, que fica arrastando a bunda no chão, coçando as pulgas, tá ligado? Ele é tipo, o leão da savana, meu irmão, ele tá nível cachorro de rua, tá ligado? Uhum. Cheio de carrapato, todo arranhado, sem pelo e tudo mais, tá ligado? E aí ele tem que sobreviver à seca, tá ligado? Da savana, que é foda, a quantidade de chuva é muito pequena no ano. Ele tem que sobreviver à migração dos bichos, que, meu irmão, quando entra período de seca, eles vão embora e foda-se, meu irmão. O leão que não tiver no território legal, tomou no cu, tá ligado? Uhum. Bonito. Tem essa questão de, tipo, variação de temperatura e tudo mais, já que a gente tá falando de uma região bem desértica, tá ligado? Só que, o meu voto, eu falei isso tudo, mas o meu voto não é do leão. Eita porra! O meu voto é pra twist. Caralho, tá comprado. Você tá comprado com os índios brasileiros. O meu voto vai pra onça, em versatilidade, porque eu pensei no seguinte, a onça, ela também, ela tá nas Américas. A gente tem... O clima das Américas também é muito extenso, tá ligado? Você passar... Porra, a gente sabe que no norte do Brasil, meu irmão, O inverno é de chuva, chuva pra caralho, de alagar tudo, tá ligado? Só que a onça, ela é uma exímia nadadora. Uhum. Ela é tão foda nadando, meu irmão, e tão forte, que ela pode, tipo, arrastar uma anta que tem, tipo, 300, 400 quilos no nado, tá ligado? Sim. E vai-se embora. Ela é um animal semi-arborícola, semi-arborícola. Ela se locomove pelas árvores com facilidade enorme, tá ligado? É, quando tá, tipo, no verão da região norte, é um calor infernal também, tá ligado? E pior, é o calor úmido, meu irmão, que você toma no cu no calor úmido, tá ligado? E sem falar isso só se concentrando no Brasil, tá ligado? Porque, tipo, tem onça no pé da Argentina, que é um lugar frio, tá ligado? Até lá em cima nos Estados Unidos, mesmo tendo pouco agora e tudo mais. Tem essa questão de que, tipo, ela qualquer animal, ela tá ela pode comer, tá ligado? E sem falar que como ela tá só, é mais fácil também dela sobreviver, tá ligado? E outra coisa que eu depois eu fiquei pensando, que foi basicamente isso que meio que formou meu voto, é, eu acho que uma onça, pra mim, uma onça, se ela for colocada na savana e um leão for colocado na floresta, eu acho que prevalece a onça. Caralho, sério? Pô, eu acho que o leão tira de letra, mano. Tira de letra. Ainda mais pelo que você falou da abundância de comida na floresta, se o seu ponto tiver certo, ele tá de boa. Eu quero falar um bagulho. Não, mas eu acho que a onça, ela é muito melhor... A onça é muito melhor de rastreamento, de rastrear o alimento. Mas o leão não come qualquer coisa, como a onça. Não, a alimentação do leão é tipo praticamente igual a da onça, ele come qualquer merda. Desde tartaruga até girafa. Se deixar, ele come até elefante. Tem casos, é muito raro, né? Porque dá um trabalho do caralho, 500 leoas pra derrubar um elefante. Mas se eles conseguirem bater, eles comem até elefante. Não, um dos animais que é menos assim, caçado por... Não, um dos não, né? Tem vários, tipo, hipopótamo, rinoceronte, elefante e girafa não são caçados pelo leão. Agora, tipo, a girafa, meu irmão, se por acaso um leão se atrever a caçar, ele tem que pensar muito, velho, porque, tipo, o coice da girafa mata de primeira. Sim, é por isso que eles... Se pegar bem localizado ali, ó, na cara. E ela corre pra caralho. Você já viram girafa correndo, mano? Girafa... Primeiro que girafa... Primeiro ponto, girafa não existe. Isso aqui é só... A gente tá só comentando aí sobre um mito da girafa, né? Tem que deixar isso claro aqui, porque, ponto, girafa não existe. Mas de acordo com o mito, com a mitologia, com a invenção, né, da girafa no imaginário comum. Como aí... Como assim, cara? Como ela com a girafa? Isso dá um cast, velho. Isso dá um cast, é... Da girafa, as girafas não existem. Mas enfim, continua, bro. Uhum. Não, eu vou esperar pra quando for dar meu voto. Não, então faz o seguinte, ó, o Wilde ficou com a onça porque ele foi comprado pelos índios. Já dá o seu voto aí, então, porque a gente sabe que o leão é muito mais versátil. Então eu vou dar o meu voto. E, mano, meu voto vai pra onça. Puta que pariu! Chama o Samu. Eu discordo do Febrini, que o Febrini... Eu acho que a onça ia tirar de letra a savana. Foi e o leão não ia. Espelhinho, velho. Espelhinho e sangue. Cara, eu fiquei pensando assim. Se eu colocar o leão e a onça pra brigar. Mano, a onça vai nadar. Vai subir em árvore, vai escalar, puta que pariu, e o leão vai ficar lá panguando, tá ligado? Caramba, vocês são muito violentos, vocês só pensam em briga, mano. Eu imagino o leão lá, tipo, eita, sabe, tipo, virando a cabecinha assim, sem saber pra onde agir, e aí a onça correndo em volta, nadando. Irmão, quando alagar o Pantanal, e o leão estiver nadando lá, o primeiro jacaré vai olhar assim, ó, que otário, e vai blup, puxar ele pra baixo. Porra, o período de cheia da África, a África inteira vira um rio, caralho. Mas tem correnteza? Tem correnteza? Porra, não tem, assim, só uma correnteza que vem descendo pela África uma inteira. Vez. Uma vez. É, mas também é a vez, né? Que porra. Você vê o rio vindo, ele nascendo, assim, ele vem andando. Eu acho que a onça, mano, essa é a parada, ela faz tudo, velho. O leão, mal correr, ele corre. Puta, sabe? Tipo, Ele corre, tá? Ele dá o pinote dele lá, mas, mano, a onça, eu imagino ela muito dinâmica. Orcaholic, tá ligado? E o leão meio. Ó, o Febrino foi comprado. O Febrino foi comprado pelas tribos africanas só pra ganhar. Vocês que foram comprados pelos índios brasileiros? Nada disso. Só volta no leão, porra! Pô, eu votei não. 3 vezes na onça, eu só tenho 2 votos do leão, que é só a coragem e a versatilidade. Eu sou o leão. Porra, eu família, eu votei na onça, mãe solteira da natureza. É, quando vota na onça, vota errado pra caralho. Território, votei na onça também, que é o território da gigante. E agressividade, votei na onça também, porra. Caceta. Não, eu só votei 2 vezes também na onça, tu tá maluco. Olha vai, aí, joga. Vai, você joga que droga. Tá sendo comprado. Mas então, eu acho que é isso. Eu acho que a onça faz muito mais. E ela tem uma variedade. Você vê a quantidade também de animais que ela caça, nesse sentido, assim, na floresta. Mano, tem bicho pra caralho, tem tudo que é tipo de bicho. Na savana também tem. Tem muito bicho na África e tal. Uhum. Mas sei lá, mano, eu tentei fazer essa troca de território também, que o Wilde falou. E eu imaginei a onça, mano, se dando muito bem, tá ligado? E o leão nem tanto, eu não consigo. Tipo, mano, o leão não vai subir na árvore e pegar um macaco, sabe? Tipo. Pô, mas põe uma onça na montanha de gelo, cara, tá fudida. É, mas põe o leão da savana na montanha de gelo, caceta. Pô, mas tá tem, fudido. Mas tem, leão da montanha. Não, leão. Essa que é a parada. Eu vejo, tipo, a. Na montanha de gelo, eu acho que é um pouco de exagero. Pô, uma montanha com mais de 1.000 metros de altitude no inverno, cara. No verão é perigoso ter gelo? No inverno, então? Leão. Parado, eu tô pensando no leão classiqueira. No leão, o leão da savana. Mano, o leão não nada pra caralho, o leão não escala, o leão não sobe em árvore e a onça faz isso tudo. Pronto, ela é mais versátil. Acabou, esse é meu voto. Isso aí. Oh! O Simba quase que se afoga lá, mano, no desenho, lá quando ele tá com a Nala, na musiquinha bonitinha, quase que ele morre afogado. É verdade, citou o Rei Leão, já era. Mufasa não conseguiu sobreviver a um tsunami de Gnu, meu irmão. O leão não sabe fazer nada. Se fosse a onça, ele ia sair nadando no meio dos bichos. É claro que ia, meu irmão. É assim que se na casa do Gnu. Se fosse a onça, ela não ia nem cair da montanha, meu irmão. Quando o cara joga assim, vida longa aos leões, aí quando ele joga assim, tá porra, cadê a onça? Ela já tava na cervical do Scar, seu merda. E pronto, acabou. Aí ia virar Onça King, o nome do filme. Ai, cara. O melhor, é o melhor. É isso aí. Caralho, o Rei Onção. Porra. Ai, é isso aí. Muito bem, o voto comprado da Gro também fica com a onça. Vamos agora pegar o voto da Kel, que eu tenho certeza que vai votar direito. Esse crossover resolveu que ele quer ir contra a minha vontade e todos os votos dele, que ele votou contra mim todas as vezes. Não, e dessa vez não vai ser diferente. Por quê? Porque eu vou botar na onça. Puta, que pariu, velho. O floresta da savana, do gelo, das regiões vulcânicas, do alto mar. Essa é a minha casa que tem aqui agora. Ai. Cara, a onça, ela é muito versátil, tipo, por tudo que a gente já falou aqui, ela tá, tipo, da Argentina até os Estados Unidos, cara, e, tipo, por todos esses climas bizarros, e, tipo, pelo Brasil, se tem onça, aparece onça em São Paulo, cara, sabe como é viver em São Paulo? É uma correria. Eu nunca vi onça em São Paulo, brother. É que você nunca foi no zoológico de São Paulo. No interior aparece onça. E tipo, cara, é frio, é calor, é chuva, é tudo. Na fazenda de uma madrinha minha lá, tinha várias onças, aparecia. Então, tipo, ela criava. A onça é tão foda que ela cria seres humanos, tá ligado? Mogli, o menino onça. Tipo, tem várias paradas legais, tipo, de onça. A gente que não conhece. Tem histórias, mitos astecas com onça. E, tipo, são coisas é mesmo. Sim. A gente não conhece. Então, isso tipo... tem tudo a ver com versatilidade, né? Cara. Claro, meu Deus. Por que que ela é mais versátil? Ela tem vários mitos astecas e tal. É, versatilidade da mitologia, meu irmão. Tem mito, oh, cara. Mito indígena, asteca, minca, maia. Ela vivia na região do deserto Atacama, cara. E é um calor do caralho, porra. É um deserto. E tipo, do frio, da Argentina, da parte de cima. Então ela é um bicho muito versátil. Além de tudo que a gente já falou, dela nadar, dela fazer um triatlo muito foda aqui. A onça era um bem, mano. Ela faz tudo. Vocês então, estão muito comprados pelos índios, cara. Não só pelos índios, pelos astecas também e pelos maias. Que são super versáteis. É. Então, meu voto vai para a onça. Muito então... bem. O voto da Kel também é errado nessa categoria. Fica... voto. Fica com a onça. Ai, ai. A onça. E é o seguinte, cara. Temos então... Puta que pariu. Eu não sei o que eu faço mais para acabar com os empates desse programa, cara. Temos três... Participantes ímpares. É, cara. É foda, né? Bom, nós temos aqui três empates, né? Categoria coragem, agressividade e território, né? Então, aqui elas são corajosas, agressivas e territorialistas num grau muito parecido. Nós temos uma categoria para família, que foi pro leão. E nós temos uma categoria roubada para onça, né? Que foi versatilidade, cara. Então, nesse crossover, tivemos um empate comprado com miçangas e espelhos. O povo falou. Mas foi um empate justo, porra, mano. Foi um empate muito justo. Se o Pedrinho tivesse deixado a gente empatar a categoria, talvez não tivesse acontecido isso. Ai, que vexame! Quis mudar meu nome! Ah, por que tem o nome? Me sentia tão triste! Me sentia triste! Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não! Ah, desculpa. Ratuna Matata, é lindo de ser.